parou, bateu, levou. Eu sou até Bahia, contigo e é Malu. Parou, parou, parou, bateu, levou. Eu sou até Bahia, contigo e é Malu. Rebola, mexe, mexe, vem pra cá.